Uma covardia foi registrada no início da tarde desta sexta-feira em Foz do Iguaçu. Policiais militares foram acionados para um deslocamento até a BR-277 em uma área descampada próximo ao posto Gasparim, entrada do bairro Três Lagoas, onde a denúncia dava conta de que no local havia uma mulher em óbito. Os policiais chegaram e constataram que a vítima encontrava-se com vida, porém com um sério ferimento provocado por um golpe de pedra na cabeça. O SIAT foi acionado e rapidamente, com o apoio do médico de plantão, conduziu a mulher, identificada apenas como Salete, para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Foi informado que a mulher tinha um traumatismo craniano severo. Segundo informações repassadas aos militares, a vítima, que é moradora de rua, estava bebendo com outros moradores de rua, sendo que em dado momento eles teriam se desentendido. E um dos agressores, apossando-se de um pedaço de tijolo ou uma pedra, acertou a cabeça da vítima, sendo localizado próximo ao corpo o objeto utilizado no crime. Logo após, veio a informação de que, nos arredores, haveriam quatro indivíduos que estavam fugindo do local, esperando um ônibus do transporte coletivo. O grupo foi abordado, mas negou o envolvimento na situação. Porém, todos foram detidos e encaminhados para esclarecimentos na Delegacia Central de Foz do Iguaçu, onde um deles, que não teve o seu nome divulgado até agora, acabou preso por tentativa de homicídio. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.